dia, amigos da Rádio Difusora de Mirassol. Iniciamos neste momento mais um programa Fonte Viva, programa com conteúdo espírita, baseado na doutrina codificada por Allan Kardec, sob a responsabilidade da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, sediada em São José do Rio Preto, e contando com a proteção do nosso Divino Mestre Jesus. Conforme o nosso mestre nos ensinou, iniciamos nossas atividades nesta manhã, proferindo a nossa prece de agradecimento. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que Jesus abençoe a todos. Nesta primeira meia hora, convidamos o nosso companheiro de Lida Espírita, Sérgio Bernardi, para um bate-papo a respeito da doutrina espírita, que será o nosso assunto de hoje, orgulho e humildade. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Sérgio, você poderia nos explicar o que é o orgulho? Uma das nossas maiores dificuldades é o orgulho. Você poderia exemplificar e nos falar um pouco sobre ele? O orgulho, como a vaidade, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, são os dois maiores entraves do homem encarnado. O orgulho é o sentimento de superioridade, real ou não. A pessoa pode sentir-se superior aos outros, dependendo de sua capacidade intelectual, dos seus bens materiais, mas ela pode também não ter nada disso e pensar que é mais que os outros. Exacerba o seu orgulho e sofre com isso, pois o orgulho é pai de muitos vícios e é negação de muitas virtudes. Então, o orgulho, aquele orgulho nato nosso, que Deus colocou no nosso coração, o orgulho para a gente ter a autoestima nossa, ele é um orgulho salutar. Mas quando nós elevamos, exacerbamos o nosso orgulho, aí nós caímos. Muito bem, Sérgio. E quais os nuances do orgulho? Nós podemos pegarmos quatro nuances do orgulho. Nós podemos pegar a prepotência, que é aquele fator que nós achamos que somos os maiores. É aquele que nós usamos muito em casa, de mandar e todo mundo obedecer, a prepotência, a gente se acha maior, a gente se acha mais conhecedor, a gente se acha mais possuidor, pré-potência. Nós podemos pegar a vaidade, que é altamente prejudicial para nós. A vaidade, aquilo que nos envaidece, e aí também nós devemos notar que tem dois ângulos. Aquela vaidade de nós nos sentirmos bem porque nós passamos num concurso, aquela vaidade que nós nos sentimos bem porque um filho nosso conseguiu um bom emprego, que se formou na faculdade, que se formou em algum curso. Esta é uma vaidade salutar. A vaidade que nos traz o mal é aquela que nós falamos: eu passei no concurso porque eu sou bom e vocês, todos que não passaram, não são bons. Aquela vaidade da gente falar: o meu filho se formou e o teu não se formou. Esta é prejudicial, porque a gente se põe acima dos outros e a gente coloca os outros para baixo. Então, esta vaidade, que é uma nuance do orgulho, esta é prejudicial para nós. Esta é que nós temos que mantermos o equilíbrio. Podemos achar uma outra nuance no quesito orgulho, que é a arrogância. Arrogo para mim. Arrogância é: eu arrogo para mim, eu pego para mim as coisas melhores. Então, eu tenho melhor emprego que você, eu tenho melhor carro que você, a minha casa é mais bonita que a tua. Arrogância. Eu sou mais que você. Isto nos prejudica muito, pois é passageiro. Um dia alguém fará a mesma coisa conosco. Podemos pegar também outra nuance do orgulho, que é o menosprezo. Alguém te convida para conhecer a sua casa nova e, chegando lá, ao invés de você felicitar a pessoa pela casa ser bonita, você menospreza. Você acha um monte de defeitos na casa. Ah, essa sala poderia ser maior, a cozinha poderia ser diferente. Então a gente menospreza. A gente não vê o valor, a gente não vê nada que a pessoa está querendo mostrar para a gente. A pessoa está querendo mostrar a sua felicidade porque conseguiu comprar uma casa nova ou uma casa melhor do que tinha, e nós menosprezamos. E a outra nuance do orgulho, nós entramos na soberba. Aquilo da gente é quase que igual ao desprezo, é quase igual à arrogância, é quase igual à vaidade, mas a soberba é pior de todas. É aquela de você olhar todo mundo por cima. É você ser soberbo. É você estar acima dos outros. É aquilo de você se colocar intencionalmente acima dos outros. Ninguém é melhor que você. Você é melhor que todos. Ninguém consegue, só você consegue. Ninguém vê, só você vê. Ninguém sente, só você sente. Sérgio, e como o orgulhoso se comporta? Nós podemos complementarmos o que a gente estava dizendo com dois exemplos, né, de orgulho. Como é que é o comportamento? Um é a compulsão de controlar a vida alheia. Será que nós conhecemos alguém assim? Que quer compulsivamente controlar a vida alheia? Se nós conhecemos alguém, este alguém está dentro do orgulho. Controlar a vida alheia é se meter na vida alheia. É querer que as pessoas façam do jeito que a gente faria. É querer que as pessoas saibam o que nós sabemos. Controlar a vida alheia. E o outro exemplo de orgulho também, é buscar formas de se mostrar superior. Você compra um carro, o teu carro é melhor que os outros. Uma joia é mais bonita que os outros. O teu conhecimento é melhor que os outros. Você entra na exibição. Você se exibe sempre dentro de um orgulho exacerbado, não se notando que às vezes você é até ridículo com tanto orgulho. Sérgio, e o que não é orgulho? O que não é orgulho é a autoestima. É gostar de ser bom. Deus nos deu o prazer de gostar de ser bom para procurarmos ser bom. Quem diz esta frase é André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Repetindo, Deus nos deu o prazer de gostar de ser bom para procurarmos ser bons. Olha que frase bonita. Então Deus plantou dentro de nós uma sementinha da gente gostar de ser bom. Se a gente estivesse dentro do que Jesus também pediu, vigiai e orai, nós estaríamos muitas das vezes livre do orgulho, livre desta mazela que corrói a humanidade, orgulho exacerbado. Autoestima, gostar de nós e gostar de ser bom. Sérgio, o orgulho, ele se divide em dois ângulos. Você poderia citar quais seriam esses ângulos? Os dois ângulos do orgulho são a vaidade e o melindre, que é o orgulho ferido. Este é terrível. Mas nós vamos falar sobre a vaidade. Providencia, aliás, a vaidade providencia em exibir valor superior. Físico, posse de bens, intelectual, carro novo, exibição de saber. O que nós estávamos falando lá em cima. É buscar formas de se mostrar superior. A gente está dentro da vaidade. E nós podemos identificar o limite da vaidade sendo através do bom senso, através da intenção ou através do mal que nós possamos produzir para outros ou para nós mesmos. De tudo, a gente vê a intenção. Ora, se eu estiver mostrando o meu carro novo para uma pessoa sem querer dizer que o meu é melhor que o dela, a minha intenção é boa. A minha vaidade não está excedendo. Mas se eu mostrar o meu carro novo só para dizer para a pessoa que o meu carro é novo e o que ela tem não é novo, aí eu entro em fazer o mal para a pessoa. E o melindre, que é o orgulho ferido, é a facilidade que nós temos de nos sentirmos inferiores, ofendidos. Vamos dar um exemplo disso? Você é uma pessoa boa, você é caritativo, você participa de uma associação, de uma entidade, e uma hora alguém lá vai fazer um discurso e cita vários nomes de componentes lá dessa associação e não cita o teu nome. Pronto. O teu orgulho foi ferido e você sofre desesperadamente. Se você estiver preparado, você não sofre. Dependendo da intensidade, se ela foi proporcional, se foi proposital, nós temos que avaliar que, vindo de outra pessoa, esta ofensa pode ser até despropositada, porque a pessoa pode ter esquecido o teu nome. Não fez por mal. Você se melindrou porque você gostaria, pelo teu orgulho, pela tua vaidade, de ter o seu nome citado. Então, o que nós temos que cuidar é para que a gente não caia no melindre. A capacidade de perdoar. Quem é que tem essa capacidade de perdoar? Quem é que cai numa situação dessa e deixa para lá e diz: ele não falou meu nome, talvez porque esqueceu, mas eu sei que eu sou participante desse grupo e isto não vai me afetar em nada. Eu continuarei fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, dando de mim todo o bom e tudo que eu tenho de melhor a favor desta entidade, dessa associação, e deixa para lá. Não caio no melindre, porque o melindre faz com que a gente sofra muito. Então, nós temos uma mensagem do Caibar Schutel, que diz assim: devemos perdoar e esquecer, se quisermos colaborar e servir. Sérgio, nós vimos então até agora como o orgulho age em cada um de nós. E como combater esse orgulho? Combatemos o orgulho exercitando a humildade. E nós precisaríamos saber, então, o que é humildade. Humildade é um sentimento que nivela o homem e o conduz ao bem. Humildade, sentimento que nivela o homem e o conduz ao bem. Nós temos exemplos de pessoas que acham que humildade é ser pobre, que acham que humildade é ter roupas muito simples, rasgadas, costuradas, sapato furado, que a pessoa humilde seria esta daí. E não é. A humildade é um sentimento que nós devemos ter, que nos nivela a todos os homens. Todos iguais, estamos dentro da humildade. Se tiver diferenciação, estamos no orgulho. Então, no nivelamento entre todos os homens, nós estaremos exercitando a humildade e estaremos vivendo melhor. O que não é humildade? O que não é humildade é a modéstia. Toda modéstia é falsa humildade. Devemos esconder nosso mérito, deveria ser suficiente para nós possuí-lo. Exemplo prático da humildade, o elogio. Ao elogiarmos as pessoas, fazemos o bem e crescemos na humildade. Procedimento que nivela todos os homens. Isto faz com que a gente saia do orgulho e viva na plenitude. Sérgio, obrigado. E que realmente a humildade seja a nossa meta para que nós possamos combater o orgulho em cada um de nós. pensamento poético. Filhos, teu filho nasceu. Por longos meses morou no teu ventre, onde o teu pensamento o acariciava desde que lhe sentistes o primeiro movimento. Em verdade, esperaste-o, ansiosa, a partir do teu sonho juvenis. Com que desvelos o tomaste aos braços, com que ternura então o alimentastes, lembraste-lhes festiva os passos iniciais, ensinaste-lhes os tímidos balbucios, acompanhaste-lhes de perto o desenvolvimento. Ele era um tesouro encantador, o teu tesouro. Teu filho noivou, aprestasse para viver com sua amada no ninho que prepara, e já fala com emoção dos seus projetos de paternidade. Vai-se dos teus braços para os braços que o esperam, não te pertence mais, e todavia te ama, como todos devemos amar-nos, irmãos que somos, filhos do mesmo Pai comum, o nosso Pai Celeste. Esquece a posse, minha amiga, e sê feliz. Somos todos de Deus, nós e nossos filhos. Letícia. Onde fores nesta longa estrada, semeia o bem em torno dos teus passos, sustendo sempre a cruz na caminhada, por estrela sublime nos teus braços, que as lágrimas que choras, olhos baços, fertilizando a gleba abençoada, façam nascer sob os teus membros laços, as messes da bondade cultivada. Incansável, semeia, alma de Escol, do alvorecer do dia ao pôr do sol, neste bendito afã que não tem fim, que em lugar dos espinhos redentores, pisarás amanhã por sobre as flores da terra transformada num jardim. Da semana. A humildade não está na pobreza, na indigência, na necessidade, na penúria. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brilho pessoal, apenas abençoa. Thank you. O Evangelho responde: Sérgio, dentro do Evangelho, você poderia comentar sobre o suicídio e a loucura? Nós encontramos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o suicídio e a loucura. No item 14, encontramos assim: a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias através do suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vê homens de ciência se apoiarem sob a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a esta sequência ou a esta consequência de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar? Que lhes poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio, e aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar sua própria vida. Há, entretanto, os suicidas, aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário, ao invés de eterno, não são menos terríveis e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui, antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para chegar a um mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana se crê que em se matando ir mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna, no outro mundo, aos objetos de suas afeições que esperava ali reencontrar, de onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e pode-se, disso, concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de um a ela conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Momentos com Chico Xavier. Em favor da ecologia. Chico Xavier tinha uma horta no fundo do quintal. Certa feita, foi invadida por formigas. Um companheiro que dividia com ele a residência dispôs-se a combatê-las com veneno, resistindo aos apelos do médium para que as poupasse. São nocivas, enfatizava o Chico Xavier. À tarde, véspera do holocausto insetívoro, o médium foi até a horta e, após orar, dirigiu-se às condenadas. Minhas queridas irmãs, o fulano está prestes a cometer um formicigocídio. Virá amanhã cedo para envenená-las. Peço-lhes, por amor de Deus, que se retirem. Não gostaria de vê-las mortas. No dia seguinte, quando o exterminador preparava-se para cumprir a sinistra tarefa, constatou admirado que não havia uma só condenada no local. As invasoras haviam demandado, atendendo ao apelo do médium. Não é novidade a possibilidade de comunicação com os chamados seres inferiores, tanto do reino vegetal como do animal, principalmente quando exercitada com pureza de sentimentos. Thank you. renovando atitudes. Preceptor das almas. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Sérgio Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele nos fala sobre o preceptor de almas que é Jesus. Você poderia comentar a respeito? Encontramos essa citação no capítulo 1, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Hamed nos comenta da seguinte forma esta lição. Ele andou pelos caminhos terrenos, desprovido de qualquer apego, consideração ou aplausos. Ensinou a excelência da mensagem do amor em sua grandeza superlativa e, ao mesmo tempo, percorreu os caminhos desacompanhado de seus pais ou parentes, solicitando, todavia, a presença espontânea de amigos amorosos que lhes absorveram as lições inesquecíveis. Não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Despojado de qualquer bem material, nunca tomava decisões precipitadas em face de atitudes positivas ou negativas que aconteciam em seu redor, mas sempre reflexionava com sua estrutura divina, pois tinha plena consciência de sua missão terrena em favor da educação de uma humanidade ignorante e sofredora. Ele afirmava que todos deveriam ser vistos como irmãos ou amigos, porque sabia que em potencial poderiam vir a ser pais, filhos, cônjuges ou irmãos, visto que é da lei universal a reencarnação e a caminhada a um só rebanho e a um só pastor. Independente de tudo e de todos, conhecia a estrada a ser percorrida, pois estava seguro de si mesmo. Dessa forma, fez sua trajetória livre de convenções e padrões pré-estabelecidos, não aceitando preconceitos de qualquer matiz, porquanto sabia transitar com grandeza e dignidade pelos caminhos do mundo. Criatura magnífica, retinha na mente poderes que lhe permitiam manipular desde a intimidade da matéria até as essências mais sutis da alma humana. Homem generoso, sempre voltado à natureza, com a qual se integrava em plenitude. Amava os lírios dos campos, os pássaros dos céus, os montes arborizados, as brisas das manhãs, as águas dos lagos, os trigais e a própria natureza divina que existe em tudo e em todos. Ele exemplificou as belezas naturais terrenas, comparando-as com o reino dos céus, fazendo dessa forma um elo divino, isto é, uma ligação de amor entre os céus e a terra. Ensinou-nos a respeitar inicialmente as coisas da terra para que pudéssemos então amar as coisas da vida maior. Aparentemente fracassado na cruz, mostrou-nos logo após que venceu o mundo em todos os aspectos. Jesus podia ver com absoluta facilidade por trás das cortinas do teatro da vida humana e tinha nítida percepção das intenções mais secretas. Os seres humanos, para Jesus, eram verdadeiros livros abertos. Seu olhar penetrava o âmago das almas, onde conseguia alcançar seus pontos mais fracos. não sufocava, com a força de sua personalidade, aqueles que o procuravam. Ao contrário, afirmava: tudo depende de ti, ou mesmo, a tua fé te curou. Em outras ocasiões, aconselhava-os: vai e não peques mais, convidando-os para uma vida autêntica e oferecendo apoio e incentivo para construírem a casa sobre a rocha. Foi mestre por excelência, porque se manteve longe dos excessos nos relacionamentos, do excesso de convites que promove desmedido envolvimento pessoal, dificultando a ajuda real, e do excesso de indiferença, que provoca falta de compaixão e posicionamento frio. Preceptor das almas, levou-nos à reflexão íntima, ou melhor, à interiorização de nós mesmos, quando assegurou: eu estou no Pai e o Pai está em mim, formalizando assim a necessidade do nosso autoconhecimento como base vital para alcançarmos o reino dos céus. Sigamos Jesus. Ele é a luz do mundo, o sol fulgurante que aquece as almas do frio interior, da desilusão e da desesperança. Busquemos Jesus agora e sempre, porque só assim estaremos caminhando ao encontro da paz tão almejada. ouvintes, a Associação de Divulgação da Doutrina Espírita mantém o site www.adde.com.br à sua disposição para consultas, para que você possa, inclusive, ouvir os programas anteriores a este, que está à disposição de todos, gravado nesse site. Bem como, neste site, você poderá encontrar um número muito grande de artigos, de informações, e também convidamos você a se inscrever como colaborador da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, para que nós possamos manter os programas no ar. Acesse também o site www.usesjrp.org, que é o site da União das Sociedades Espíritas de São José do Rio Preto, onde você encontrará toda a programação de todas as casas espíritas, seus horários, seus dias de atendimento, de palestra. Não deixe de acessar www.adde.com.br ou o site da USE, www.usesjrp.org. Chegamos ao final de mais um programa Fonte Viva, agradecendo o patrocínio da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, a atenção de todos os ouvintes, com a sonoplastia de Jesus Carpanese e a participação dos colegas Cláudia Tedeschi e Ferdinando Galera, eu, Sérgio Bernardi, me despeço, rogando ao Divino Mestre Jesus que nos mantenha sob suas mãos misericordiosas. Obrigado, Senhor. Yeah.